duas horas da manhã. O meu celular já está marcando. O meu pensamento vai em ti. E eu pela rua aqui perambulando. Já te mandei mensagem no meu celular. Você visualiza, olha e nem responde. Onde será que você anda agora?